Juju, ela é sensacional. Passei teu feed até o final. Ela é intelectual, devia fazer telejornal. Ela é muito especial, mentaliza pessoal. Ela capricha no visual, porque nenhum dia é igual. É uma garota nacional, mais que uma peça teatral. A Juju é cultural, uma criança alto astral. Ela é luz que é universal, inteligência emocional. Ela também é musical, uma artista triunfal. Ela é fenomenal, gente boa, muito legal. Batam palmas, pessoal, a Juju é sensacional. Carola Oliveira.